Kaique, as Fark, aqui rival, é tudo nosso, hein? Aperta o play que ao descer tá na porra do bagulho. É touchdown, nos comédia sente o peso vagabundo. Tamo na cena a milhão, buscando que é nosso. É game over pros playboy, pode crer assim que eu gosto. A firma é milionária, tamo daquele modelo. É nós mesmo, sente o peso, pode aglomerar sem medo. Só não cola os covardes, comédia atrasalado. Chama as bandas pra curtir, que hoje o frevo é no barraco. O fato é que nós tá de cima e o pote tá cheio. Vem que tem, porque a vitória é nossa, um brinde pros guerreiros. Hoje tem frevo e a massa faz a mente das arlequinas. Dá tesão do jeito que elas gostam, amante dos. Então coliga as dona fight pra minha house mais tarde. Apaga a luz, dá um dois, tamo pronto pro combate. Firma é milionária, balanço lança. Nós tem o que elas gostam, escama pra levar pra cama. E o que elas quer é sensação de liberdade. Poder curtir com cima de rolê pela cidade. Ela também quer, ela de cinta liga na minha casa. Afirma, afirma, bandido tá milionário. Ela também quer, ela de cinta liga na minha casa. Afirma, afirma, bandido tá milionário. As piranha trava quando aspira a escama da cura. Vida bandida permanece esquivando das viaturas aqui na rua. A vida é dura, truta, não se iluda. Vivendo com os bandidos, relatando as fitas na música. Massa tá de cima, escama nós tem também. A de suas putas e por um treco beijo chama de meu bem. Comédia pra trás ao lado tem de monte, mas sai voado quando vê os monstros cortando as coach. Esse é o bonde, calmo igual monge. Ramelão passa longe, a firma é milionários. Moleque traficando no 12, o mundo gira. Nós que tá de cima na bagaça. Psico da quebrada tá portando as cobras. Firma é milionária, balanço lança. Nós tem o que elas gostam, escama pra levar pra cama. E o que elas quer é sensação de liberdade. Poder curtir com cima de rolê pela cidade. Ela também quer, ela de cinta liga na minha casa. Afirma, afirma, bandido tá milionário. Ela também quer, ela de cinta liga na minha casa. Afirma, afirma, bandido tá milionário. É headshot, nos pela ramela antes que pense. Tu vale o que tu tem, tão pouco o que tu sente. Não nasce pra semente, vim pra buscar o que é meu. Não vira lenda de trair e ser mais um que morreu. Dinheiro suja, faz pobre sonhar. Esse é o lance, e poder ter o que nunca teve ao seu alcance. Diamante pra amante, os Rolex no pulso. Ladrão de carro pros canal já pra trocar nos produtos. Vem maligou, tamo junto. Quer buscar, vai que vai. Dinheiro sujo pros BBDC no Paraguai. Não se distrai, que o crime não admite falha. E formou, tamo junto, a firma tá milionária. É milionária, balanço lança. Nós tem o que elas gostam, escama pra levar pra cama. E o que elas quer é sensação de liberdade. Poder curtir com firma de rolê pela cidade. Ela também quer, ela de cinta liga na minha casa. Afirma, afirma, bandido tá milionário. Ela também quer, ela de cinta liga na minha casa. Afirma, afirma, bandido tá milionário.